calma lá. Por que é que você me trouxe aqui nesse lugar? Você não tá pensando em fazer o que eu tô prevendo? Ou tá, tá querendo terminar? Ai, ai. Sim, foi aqui que eu traí sua boca. Foi aqui que eu fiquei com outra pessoa. Não vamos remoer essa história. Se não vai perdoar, por favor, me deixe ir embora. E eu saí daquela mesa, ela tinha francesa, e na boca um gosto de raiva e um soluço de certeza. Foi da mesa até o carro, arrastando o coração. Hoje ela terminou comigo na voa, na classe, na educação. E eu saí daquela mesa, caladinho a francesa, e na boca um gosto de raiva e um soluço de cerveja. Fui da mesa até o carro, arrastando o coração. Hoje ela terminou comigo na boa, na classe e na educação. Simone, Simone, Simone, Simone. Foi aqui que eu traí sua boca. Foi aqui que eu fiquei com outra pessoa. Não vamos remoer essa história. Se não vai perdoar, por favor, me deixe ir embora. E eu saí daquela mesa, caladinho uma francesa, e na boca um gosto de raiva e um soluço de cerveja. Fui da mesa até um carro, arrastando o coração. Hoje ela terminou comigo na boa, na classe, na educação. E eu saí daquela mesa, caladinho a francesa, e na boca um gosto de raiva e um soluço de cerveja. Fui da mesa até o carro, arrastando o coração. Hoje ela terminou comigo na boa, na classe e na meninos. Deus abençoe vocês, mais esse projeto lindo, maravilhoso. Obrigado, amém, gente. Todos obrigado. Nós. Amizade, pelo sucesso. Sempre. Obrigada por terem beijo. Vindo. Vamos com mais, Deus. Né?